Musical e Nildo Matos. As palavras pra dizer adeus. Basta apenas que me dê um toque no olhar. Sei que ninguém te amou mais do que eu. Faça o favor de não me dizer nada, pra não machucar um grande amor que pulsa dentro de mim. Tenho certeza que não vai ser o fim. Em seus caminhos eu vou ser sua direção. Me faça um favor, aonde for lembre-se sempre de mim. Eu vou ficar te esperando, enfim. O seu lugar é aqui dentro do coração.